noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura. E através da vidraça enegrecida e quebrada, aquela voz magoada que entristece quem lá passa. Vienas da alfama, cruéis de Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Às vezes a lua desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. E então a lua corada, ciente da sua culpa, como quem pede desculpa, esconde. Alfama, beijadas pelo luar.